3804, desça para 3 mil pés. 3 mil pés, 1016, 3804. Boa propaganda, obrigado. Escuta, prossiga. Fazer a nave decolou à sua frente, é o mesmo perfil de saída e nível com o seu. A gente lhes aguarda. Tá certo, mas é. Quero saída da El, está autorizado, vai direto Leda. Ok, direto Leda, grato para o 340. A espera será só de um minuto, a gente lhes aguarda. Então, é o Rose 44, voo local, decolando da 197, direito ao litoral sul, 500 pés. É, a frequência do controle 120.8, a torre sinis 8.95, o transponder acionado será o 0126. Voo 600, acione identificação, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 050, QNH 10016. Mantendo a proa 030, aguardando suas instruções para interceptar o localizador, 4030. Azul 4082, para o localizador, direita 070, reporte estabilizado. Direita 070 para o localizador, azul 4082. Muito obrigado. Claro. Nível de colagem, pistão 0. Que Luiz, que decolado aos 4-4, chame controle 120.8. Meu, confirme seu estimado de pouso. 1535. Sim. Coluna 600, vou tirar de TAP. Localizador azul 4082. 4082, chame torre 118.95. 118.95, azul 4082, muito obrigado. Nada confuso. Obrigado, boa tarde. Decolado aos 45, chame controle 120.8. 208, obrigado. Identificação, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 080, QNH 1016. 080, será o ajuste com 1994. Então, 3804, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento LSX, reposto estabilizado no localizador. 2016, chamada estabilizando o lote da 10, 3204. Mike, Eco Delta, informa o tráfego nas proximidades de Farol de Itapuã, 12 horas e 9 milhas, rumo oposto. Da Papatango, Bravo que Whisky. O nome 24 foi direto Itap. Direto Itap, bom. 924, desça para nível de voo 050. 050, mais 350. Salvador, que o Roberto já atendeu? Atrasado e TAP, nível de voo 050, aguarde instrução de velocidade, gol no 924. Gol no 600, desça para 2000 pés, reporte estabilizado no localizador. 2000, reporte estabilizado, 600. Confia para o controle Salvador, Papatango, Bravo, que o Whisky. 4082, tráfego avistado, cheque trem, livre pouso, pista na 0, vento 160 graus na 3 nós. Livre pouso na 10, azul 4082, baixando agora o trem e na pista 3, então livre pouso, obrigado. Reporte visão com tráfego, Bravo Whisky. Prossiga, Juliette Romeu. Romeu, Juliette Romeu. Papatango, Romeu, Juliette Romeu, na escuta? Na escuta, senhorita, solicitam 055. Autorizado 055, Romeu, Juliette Romeu. Formará de velado, Juliette Romeu. Torre 360, rota de Upper Whisky 50, na coluna 0 com a direita. Perfil da Taia, Oleda Porsche, Leda Boy, Hiltz, aonde tem essa ferrovia e sai conforme. 5030 transponder, controle 10.8. Portão de número 9, chame quando pronto para o posicionar. Gol 9-2-4, autorizado manter 250 mais. Manterá, gol 9-4. Gente, Bravo Twist, reposte no farol de, da Barra, mantendo o número 3 no corredor Xé, confirme TGL em Veracruz. Tanta, 8-9-5, chame Centro Recife, frequência 1-3-3, decimal 2-5, alterna 1-3-3-9-5. Ok, 1-3-3-2-5 e 1-3-3-9-5, bom trabalho, 3-3-2-9-5. Tá, 3-8-0-4, chame torre, 1-1-8, decimal 9-5. 8-9-5, boa noite, boa tarde, até já. Tá. Vai que é cuidado, chame torre, 1-1-8, decimal 9-5. Barato. Salvador, papapapá, mais Eco Delta, 10 segundos para o Eco Delta. Salve a Merceição, governo 1110 graus na 0 nós, a tentativa de turbulência na Asa Azul, o Embraer autorizado a decolar na 17. Iniciar a tentativa geral do Rio Grande do Sul. Sou eu, papapapá, mais Eco Delta. Salve a Mike Eco Delta, visual com Airbus da TAM, na longa final do 1-0. Livre, gol 6-0-0, autorizado final ILS, aposto estabilizado. Botar estabilizado, gol 6-0-0. Visual, parte gravada na 1-0. Só 3-0-0-4, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso, o ajuste na 0-1-6. Gente. 1402 no solo 50, chame solo em 1209. Solo 219, azul 4019. Problema em Seitango. Separa do solo 50, chame controle 1209 e informo o... Mantenha a minha escuta até o farol de Chapão. A sua escuta até o Itapuã, 208, controle, não vem na Seitango. Levar aceitando em forma tráfego, tipo helicóptero, fazendo espera sob o farol de Itapuã, 500 pés, é o Sikorsky, fica atento ao tráfego, ok? Fica sob o farol de Itapuã, espera naquele setor. Positivo, ficar atento ao Mike Eco Delta, o novembro aceitando. Correto, mantendo a minha escuta, aguardando transferência ao controle do novembro aceitando. Positivo, já está visual com o mesmo, viu senhor? Só para reportar aí o novembro aceitando. Doutor 3804, pistão 0 livre, vento 140 graus, cono 09, sem pouso autorizado, pistão 0. Livre pouso na 10, 3804, graças. Mike Eco Delta, da presente, já visto o Airbus na curta final do pistão 0. Afirmativo. Funções de seguir a passada a cauda da aeronave com base pela direita da pistão 7. Afirmativo. Autorizado, prosseguir, reporte na final do ano 7, Mike Eco Delta. Essa guarda do plano, reporte na final do ano 7, Mike Eco Delta. Prazer, Max Reitão, já obteve contato visual com o Mike Eco Delta? Positivo, já está visual. Ok, então prossiga via litoral, aguardando transferência ao controle, na Max Reitão. Positivo, na sua escutação. Cena 330, desça para 4000 pés, que é negar no 096. 4283, Tan 3283, Tan 3283, Tan 3283, Tan 3283, Tan 3283, Tan 3283, Tan 3283, Tan 3283, Controle Salvador, bom dia, é o Papa Romeo November X-Ray Tango. Papa Romeo November X-Ray Tango, mantenha-se o litoral 500 pés, na escuta permanente do controle. Escuta com os individuais, 500 pés, November X-Ray Tango. Impulso autorizado no 7140 graus, 109, Mike Eco Delta. Eco Delta, sim, tudo por 3804, solo 52, libere direita, solo 1209. 3804. Solo Salvador. Bom dia, tá 3809. 3804. 3804, bem-vindo, prossiga via Alfa Juliette, portal 01. Alfa Juliette pro 01, tá 3804. Mínimo de tato com 924. Obrigado. Meu. Papa Tango, Bravo, Kilo, Whisky, no tráfego conhecido de forma livre, sequência para coordenação. Salvador, tá 3805. Me chamou? Tá 3805, só para confirmar a saída em uso para Guarulhos. É, da El. 3, 8, 5. Copiado, tá aí, obrigado. Autorização está aos 50. Mas escuta pra atualização, quando possível, tá bem? Sim, sim. Então, autorizada a chegada da mão, desça para nível de voo 060, Senegal no 096. Panamé 330, desça para 3.000 pés. 3.000 pés agora, Panamé 330. Sun 3283, descending 4,000 feet. 3283, Fadrax, IPAT position. 3283, understand direct, IPAT. Affirm, 3283. Cuidado, solo 56, reporte ficando pista. Passa aí, 2230, desça para nível de voo 050. 50, passaria ali. Que chamou? Webjet 6721, porta mesmo. 721, portal, só um minuto, depara a Momo. Momo na pista, meu Deus. Pista Mike Quebec, prossiga. Controle Salvador, pista Mike Quebec. 1600, chame torre, 118, decimal 95. Copiou, 1600. Confirmando 118, decimal 95. Dita Mike Quebec, prossiga. Sente, Corredor Veracruz, reporta Paris. Furgão no 600. Foro 600, ajuste 1015, de aproximação, reporte baixado, travado. No 005, já está baixado, travado, visual, 600. Foro 600, tráfego ajustado, livre pouso, pista no 0, vento 110 graus, 109. Livre pouso no 0, gol no 600. Quente, novembro de Sertango, altitude? Quente, novembro de Yanktango, novembro de Sertango, correção. Reporte inicial sobre voo. Positivo, vou comparar em Yanktango. Com 1697 na escutura do controle. 1924 está livre, LS. Livre, LS 924. Controle Salvador, bom dia, com 1697. Com 1697, identifica a chegada a Bonf, desça até o 0620. 060, identificou, está sempre a informação que pegou contato com o sistema. Xané 6330, desça para 2000 pés, o Juxa no 095. Para 2000 pés, Xané 6330. Turn 3283, descend 3000 feet, connect 1015. 3000, connect 1015, turn 3283. Gol 1697, redução para 2109. 2109, gol 697. Passarelo 2230 da presente Rua Duna, descendo para 4000 pés, o ajuste no 095. Duna 4000, 2230. Correção, Gol 1924 estabilizou? Está no localizador, 924. Sim, no localizador, completa sinal 14-18-95, bom pouso. 8-95, o Xané 6330 está livre, LS, reporta estabilizada. Livre, LS, reporta estabilizada, Xané 6330. Down 3283, reduce 200 knots. Going 200 knots, down 3283. Papatango Romeo, Juliette Romeo, mantenha o nível 055, referências visuais, chama Recife 1545, alternado 12685, bom voo. Tô. Tá passando o externo, baixar a travada. 924, achado o contrato, ponto de aproximação, segundo para pouso, ajuste 10115. E 600 no solo 01, livre direito, chama solo 121, decimal 9. Direita 219, 600. Solo, gol no 600, livrando. Gol no 600, sente, livre o táxi via Alfa e mantenha a posição antes da Juliette. Táxi via Alfa, mantenha antes da Juliette, 600. Táxi agora, chegando a 600. Down 3283, descend 2000 feet, connect 1015, clear final report established, localize. Passarito 2230 na Prodiduna, desça para 3 mil pés, ajuste no 095. Vai até mil, o, na Prodiduna, passar 2230. Então, 3216, identifica a chegada mar e desça até o 050. Vou até o 050, vai pegar o 050. Siga. Pode cotejar o 2-1? Afirma, o livro cotejamento, 672-1. Fortaleza 330, pêndulo 19, decola da 10, curva esquerda, mão por trote, 1208-5042, 672. Correto, chame no portão 4 quando pronto, 672-1. Obrigado, chamada. Eu não queria atrapalhar o azul aí no espaço. Obrigado. Tranquilo. Estou mandando boa tarde até 3605, informação Kilo 22, pressa para São Paulo. Ok, então 3605, só um instantinho para cobra, esse São Paulo, a subida é a da El. Da El, guardado, beleza. Paulo Salvador, uma boa com 1806, informação Kilo 230. Ciente, com 1806, boa tarde, aguarde a cópia, é o número 2. Guarda. Paulo, em 121, decimal 9. 219, obrigado, boa tarde. Assim que o Embraer livrar o eixo da Juliette, prossiga até o gate 9. Gente, após o azul, prossegue gate 9, 600. Bom, Salvador, boa tarde, Gol 924, livrou. Boa tarde, Gol 924, livre o táxi de Alfa Juliette, o gate 10. Alfa Juliette, gate 10, Gol 924, obrigado. Gol 754, boa tarde, aguarde cópia, Campina Grande, ao número 3. Voo no 697, reduza para 200 mais. Vento norte, gol 697. Down 3283, localized. Eu, é o 3620, via Tem Zulu no 6, até Bravo Hotel Zulu, Belo Horizonte, após BH, DCT, Trive, após Trive, direto, Piraturunga. O, a decolagem da 10 com a primeira curva à direita, subida da El. E após Leda e após Bridge para interceptar pêndulo 16. O controle 120.8, acione 5023. Compartilha o centro São Paulo 360, pêndulo 10, primeiro pêndulo 16, Bravo Hotel Zulu, Trive, inspiração longa, da El, Leda, Bridge. A 10, curva direita 208, 5023 da ponte. Correto, tá 3.005, chame e pronto, no portão 2. Olá, portão 2, obrigado. E mantendo a prova rotatória, torre 102.95. Papatango, Vitor Mike Abel, tem condição de reportar 3.017, o ajuste no 0, no 5, vento 120 graus e no 0 mais. Cortando é para 3.097, que é a década de Jato. Ou 806, cópia. Solo, Salvador, 6721, no 4, puxa saneamento. 4, 6721, autorizado, chantar. 2, vai chamar para o táxi, 6721. Gol no 697, redução para 1.70 mais. Poxa, né, 6330, boa tarde, livre táxi Alfa Juliette, a remota 1 a 12 do pátio principal. Alfa Juliette, remota 1 a 12, dentro. Decepção. Torre, 118.95. 18.5, boa. Mike Quebec Visual com ônibus entrando na curta final. Afirma Quebec, se precisa, se até comer dois. Vai bater velocidade, assinava lá de passar. Sim, é, diz Mike Quebec. Sim, se Quebec está passando agora 3 milhas já. Em Salvador, muito boa tarde, passageiro 2230, estabilizado, localizador da Mazel, solicita modificação ao pouso na 17. Passageiro 2230, modificado ao 07, reporte na final da 17, o vento 130 graus, 13 nós, o ajuste no 015. Reporte ali. Aracaju, o nível 230. A decolagem da 10, curva à esquerda, subida Fuca, após Fuca, Jamo, e após Jamo, direto Aracaju. Controle 120, decimal 8. Transponder 5045. Autorizado 230, conforme decola 10, curva à esquerda, Fuca, Jamo. Após Jamo, Aracaju, 208-5045, gol no 805, 8806. Correto, gol no 806, chame pronto, no portão 6. Pará. Gol no 754, cópia. Autorizado, Campina Grande, o nível 390. Via Upzulu no 0 até Neuma, e após Neuma direto Campina Grande. Decolagem da 10, curva esquerda, subida Fuca, transição Zipar. Controle 120, decimal 8. O transponder é o 5044. 7390 Campina Grande, 2010, entendeu? Vamos direto. Bora 10, curva esquerda na Fuca 5, 108, controle, aciona 044. Gol 754. Correto, gol no 754 e chame pronto no portão 8. Amarelo. Road 3283 on foot. Tante 3283, continue taxi via Alpha, report before Juliet. Via Alpha, report to Juliet, 3283. 30, tráfego visual, agilizando base, reporte na final da 17. Obrigado. Direita, posto de espera da 10, chame a torre. 1895, boa viagem. Direita, ponte espera, torre 1895, vai vir 62, obrigado, bom dia. Passaria 2230, livre pouso, pista 17, o vento 170 graus, 09 nós. Confirme baixar a travada? Baixar a travada. Gente, livre pouso. Livre pouso. Torre Salvador, gol 697, está estabilizado LS, pista 10. Gol 697, continue a aproximação, tráfego avistado, o ajuste na 05, aguarde as suas parafusas. Guardado. Novembro é Tango, vertical do farol de Itapuã. Novembro é Tango, passo 1-3-0 farol de Itapuã, aguarde seus pontos para a aproximação. Positivo, vai iniciar o 3-0, pode fazer a espera sobre a Praia do Flamengo, senhor? Afim? Pode fazer a espera, em vez de fazer no farol de Itapuã, pode fazer sobre a Praia do Flamengo? É, se interferir no texto do no, da 1-7. Negativo, pode esperar no farol de Itapuã. Positivo. Torre Salvador, boa tarde, objeto 67, 2 anos, ponto de espera da 10, detalhe imediato, senhor capitão. Clear to gate 03 via Juliet. Juliet gate 3, 02. 08. Boa tarde, Azul 4089, contato radar 360, saída da Dial. Azul 360 na saída da Dial.